da vida, me divertir. Ver a galera toda na praia, vamos zoar, é, beijar na boca. E as meninas ficam loucas, e eu não quero nem saber o que vai acontecer. Chega de ficar em casa, quero mais é curtir. Chega de ficar em casa, vamos sair, se divertir. Chega de ficar em casa, eu quero mais é curtir. Chega de ficar em casa, vamos sair, se divertir. Divertir.